cima. Late mais alto, mete medo das criancinhas. Cheio de pra que isso? Eu só insisto. Cheio de mamulenga, eu acho que é improviso. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Pego sua opinião e passo por cima. Se desdobra e você não se anima. Tem uma proteção de todos os orixás. Sai de cima do muro e vem me encarar. Faço rap de mina pros manos da nação. Represento o oxente da minha geração. Aqui é velho oeste da escola, tamo em casa. Brincadeira de rap não levo na improvisada. Faço o que quiser de trás pra frente enquadrada. Galope à beira, mar quartilha Augusto na levada. Martela galopado, décima estrofe da versão. Arrete meu Nordeste, mulher virada em ação. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Isso que é moral voltado, isso que é vou dar morão. A rima já dizia sem haver a extinção. Do meu povo nordestino sempre na disposição. Pronto pro combate na frente, em ação. Substância poética, destino, poesia falada. Rima decifrada, cria, canta, falada. Escreve ou encanta, musa inspira sua dança. Verso é improvisado, destino sempre se alcança. Sei pra onde vou chegar, de onde vim e quero estar. Não paro, observo cada qual no seu lugar. Minha linha poética não para, tem ação. Sei bem, cada caso rima e invade o coração. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá na fuleiragem. Cê tá na reação, cê tá bem à vontade. Cê tá na bagaceira, cê tá de pilantragem. Cê tá na reação, bem, bem à vontade. Meu povo em elevada, protagonista tá em casa. Minha voz é minha arma, letra, munição, batalha. Brinde um lugar, sei bem onde quero estar. Mal querer se manifesta, não pega nesse lugar. Tá de